varre a sujeira pra debaixo do tapete. Cê pensa que ninguém tá vendo, né? É. Quer tapar o sol com a peneira, mas não adianta, tá muito quente. Se queimou, é. Varre a sujeira pra debaixo do tapete. Cê pensa que ninguém tá vendo, né? É. Quer tapar o sol com a peneira, mas não adianta, tá muito quente. Se queimou, é. Tá muito mais sujo que pau de galinheiro. Os cara dá até a mãe por causa de dinheiro. Ainda tem essa tal de pedofilia e é osso. Se chegar perto das minhas cria, arranca o seu pescoço. Não duvide de que sou capaz de acabar com a paz. Apocalipse sinal, todo mundo jares. Vários desgosto, eu queria o oposto. Exclusivo pra você, diretamente do fundo do poço. Da fama pra lama, do glamour ao drama. Também odeia quem ama, ferida que inflama. Assim é a lei da rua, melhor ficar na sua. Cada um no seu espaço, então se situa. Cê pensa que ninguém tá vendo o que cê tá fazendo. Um montão de coisa errada, tudo ao mesmo tempo. Pensa que não vai dar nada, então persiste no erro. Ouvi dizer que até já providenciaram o seu enterro. Pum! Varre a sujeira pra debaixo do tapete. Cê pensa que ninguém tá vendo, né? É. Quer tapar o sol com a peneira, mas não adianta, tá muito quente. Se queimou, é. Varre a sujeira pra debaixo do tapete. Cê pensa que ninguém tá vendo, né? É. Quer tapar o sol com a peneira, mas não adianta, tá muito quente. É isso mesmo, meu mano. O mundo tá sinistro. Quanto mais conheço o ser humano, mais sou fã dos bichos. Patifaria, traição, sempre arrumo um jeito de tá por cima, pisa e topa tudo por dinheiro. Tapando o sol com a peneira, maquiando a sujeira. Vejo problema criado na cara de madeira. Pilantra vem de graça, chega, cumprimenta, disfarça. Só espera a hora certa, apunhala e arrasta. Guarda o pó na gaveta, os dólar na maleta. E vai cair a micha só se alguém achar caixa preta. Com as pernas curtas, mutreta. Colheu maduro com verde, onde achar a sujeira? Debaixo do tapete. Televisão porcaria, novela só putaria. Incesto, pedofilia, dinheiro suga, conspira. A fé virou utopia, religião de mentira. Pastor estoque a tia que tá com a panela vazia. Deus é grande, tá vendo o que cês tão fazendo? Manipulando o povo, roubando, enriquecendo. Na rua, naquela esquina, sempre tem outra ira. Que observa, elogia, pelas costas conspira. Cuidando de outras vidas, falando desse e aquele. Caiu a micha, mano, agora vão puxar seu tapete. Tapete, tapete, tapete. Varre a sujeira pra debaixo do tapete. Cê pensa que ninguém tá vendo, né? É. Quer tapar o sol com a peneira, mas não adianta, tá muito quente. Se queimou, é. Varre a sujeira pra debaixo do tapete. Cê pensa que ninguém tá vendo, né? É. Quer tapar o sol com a peneira, mas não adianta, tá muito quente. Varre a sujeira pra debaixo do tapete. Cê pensa que ninguém tá vendo, né?